Podcast. Salve, salve, pessoal, quem acompanha a Ponte. Estamos aqui em mais uma live, nesta quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020. Esse mês que passou em 10 minutos, praticamente 2 semanas. Meu nome é Arthur Stabile, para quem não me conhece, sou repórter da Ponte. Estou aqui fazendo mais uma live para vocês. Quem já conhece o nosso trabalho, quem não conhece, bem-vindo. Quem está com a gente dessa vez é Henrique Macedo. Ele é pesquisador da UFSCar. Ele é especialista em rota. Para quem não conhece, são as rondas ostensivas Tobias de Aguiar. Henrique, melhor do que eu falar, acho que você tem muito mais estudo para isso, né? Queria primeiro que você se apresentasse, há quanto tempo você estuda, quando você decidiu ir para a área de pesquisa e o que de fato é a rota, né? Que completa agora 50 anos. Obrigado pelo convite da Ponte, obrigado, Arthur, pelo fazer esse meio-campo, né? Fazer esse convite. Realmente, acho que uma das primeiras coisas é dar um certo medo falar da rota, né? Para construir qualquer tipo de análise crítica, exatamente, porque tem um medo por trás aí sempre da censura e tentar limitar a fala mesmo crítica sobre as ações, a história. Bom, eu sou doutorando no PPGS da UFSCar, estou no último ano do doutorado. E eu estudo PM desde 2011, aí eu comecei pela rota já no final da minha graduação, uma matéria que eu estava fazendo com o Gabriel Feltran, né, que era pesquisa, e eu achei interessante, porque durante outras pesquisas, a rota vai sempre aparecendo como uma força especial que é criada no estado de São Paulo, apesar de o conceito de força especial não se aplicar muito, né, no caso da rota, exatamente porque ele faz rondas ostensivas, não faz ações mais pontuais, agora que tentou fazer uma transição, mas isso a gente pode falar depois. E aí eu passei a investigar como é que era, né? A ideia era fazer uma etnografia. Para quem não conhece etnografia, fazendo mais por cima, seria uma ida direto ao batalhão, conversar com os policiais, acompanhar a rotina deles, escrever, fazer um caderno de campo bem aprofundado sobre práticas, falas, conversas, formas de atuação, né? Fazer uma análise mais aprofundada sobre signos, símbolos, toda a deontologia que eles têm para si. E aí acabou que não rolou, mas acabou uma análise documental também aí com alguns tipos de diálogos bem pontuais durante a minha trajetória no final da graduação, começo da pesquisa, que me levaram a olhar para a história da rota. Que a história da rota foi muito levantada como uma história da própria polícia militar, ao mesmo tempo que tinha um ethos idílico de uma coisa sensacional, de uma força histórica que levava o São Paulo nas costas contra o crime. Então isso tudo foi me chamando a atenção e aí eu fui desenvolvendo. No mestrado, eu avancei um pouco mais na construção dessa análise, só que aí eu peguei casos pontuais de intervenção da rota contra agentes acusados de ser do PCC, ou do PCC, que era intervenção pontual dessa unidade contra alguns membros, mas mais específico em o que chamam de debate ou reuniões, né? O debate que geralmente é aquele que chamam de julgamento, tribunal do crime, coisa e tal, para deixar mais, assim, mais palatável para as pessoas que estão ouvindo, mas que, na verdade, eram reuniões que estavam se discutindo alguma coisa que eles precisavam resolver, né? E aí a rota entrava e tinham ações muito letais. Isso foi chamando a atenção, e aí eu pensei nesse desdobramento, porque também era um período, quando eu comecei, era o final da minha graduação em 2012, já tinha tido a chamada crise da segurança pública, ou a crise daquele ano, né? Que era exatamente um monte de policiais morrendo em horário de folga, que no começo o governo falou que não tinha nada a ver com os ataques de 2006, mas que no final virou, realmente eles tiveram que admitir que havia um ataque, que era um ataque direcionado aos policiais por serem policiais. E aí você tem uma força que vai fazer uma ação violenta, ou começa aquele ciclo de vingança que foi produzindo mais homicídios. Tanto que Isso gerou muitas mortes no estado de São Paulo, chacinas, e aí ninguém sabe a autoria até hoje, muita gente imagina, mas a gente não teve a solução dos casos. Hoje eu acabei no doutorado escolhendo estudar a polícia ostensiva, porque exatamente a rota é tão fechada que era muito difícil conseguir o acesso aos policiais sem redundar numa constante ida e uma visitação como o prédio da rota. Então eles têm uma visitação lá, ou tinham antes da pandemia, que era visitar os pontos históricos dentro do batalhão, como parte de um passeio no centro. E aí, como eles estavam restringindo o acesso, né, e eles selecionam muito bem quem pode ou não falar, quem pode ou não ter acesso às práticas de rota, ou o que eles acham e consideram que é digno de ser falado. Então aí eu optei por trilhar esse caminho da polícia ostensiva agora nessa pesquisa de doutorado. Mas futuramente, quem sabe, porque a rota é realmente um batalhão que tem 50 anos e, quer dizer, é uma função que tem 50 anos de um batalhão que é muito histórico, né, que foi desenhado lá desde a época do Império. Então, realmente, é muita coisa para se pesquisar, é um mar de coisas. Esse é o ponto importante, um dos pontos importantes que você falou, que é essa questão do medo, né? Amanhã, dia 15 de outubro, completa-se esses 50 anos de existência da rota com esse nome, desse padrão que ela existe, essa forma de agir. Eu queria saber que, assim, você como pesquisador, surgiu esse medo em você de fazer essa pesquisa, de ter esse contato, de ter esse trabalho. Onde surge esse medo, essa ligação da rota com um medo específico? E isso é algo sem querer? Ou de fato existe uma necessidade para ter esse medo? Ele é proposital? Olha, acho que aí é bacana a sua pergunta, porque é uma seleção de quem pode falar, né? Então, no caso, o medo, ele acaba sendo atribuído para os policiais daqueles que temem a rota, daqueles que gostam de bandido, e aí tem toda uma pressão social para dizer que a outra pessoa, criminalizar a outra pessoa que está estudando, quando, na verdade, quando os pesquisadores, eles vão a campo, eles procuram realmente estudar os sujeitos de pesquisa, o objeto de pesquisa, e eles querem conhecer aquilo tudo. Mas dá um medo porque eles colocam a situação de um jeito que você pode se tornar criminalizável. Então, isso já é o começo de uma discussão muito ampla, mas é que nem o caso do Carlos Barcelos. Você chega a um ponto de que você fica com medo das coisas saírem do controle e você ser criminalizado, ser atacado na internet. Teve uma live do ENEAC, que eu sou pesquisador vinculado ao ENEAC junto com o GEVAC, né, que era a Jaqueline Muniz, Jaqueline Signoretto, que estavam falando lá anos de pesquisa, uma outra pesquisadora que eu acabei esquecendo o nome agora, acho que é Espinosa, enfim, que ela era uma mulher oficial da Brigada Militar, e elas foram atacadas, né, em coletivo nas caixas de mensagem de comentário do YouTube. Então esse medo parece realmente vir à baila como algo proposital, exatamente para cercear o discurso crítico e que não seja meramente propagandística, né? É diferente, por exemplo, do diretor Elias Júnior, que tem acesso amplo à rota, porque moldaria seu discurso aquela expectativa que se tem dos interlocutores. Então, tem esse medo acaba sendo proposital, exatamente porque fecham as portas para aquilo que pode ser diferente, pode ser contrário à expectativa. A rota se criou como um símbolo maior de combate ao crime, de fazer o criminoso temer. Então, o medo é proposital como uma política pública aplicada. Porque então eles querem realmente que seja a temida rota, e que seja a temida rota não só para aqueles que eles consideram criminosos, mas também para aqueles que eles acham que defendem criminosos, aqueles que são vinculados aos direitos humanos. Até porque eles não entendem seria a construção crítica da criminalização dos conceitos que são tão caros para as ciências humanas, por exemplo. A rota surgiu ali na década de 70, uma época ainda no começo da ditadura, e tinha como função ir atrás de contra-guerrilhas, né? Grupos que estavam organizados, inclusive com armas, para combater o governo militar. E nós vemos que décadas depois, em 2018, ainda continuava tendo essa missão escrito lá desse jeito, né? Contra-guerrilhas, algo nessa forma de revoltas populares. Como a missão de existência da rota. Como que você vê atualmente essa situação de há 2 anos atrás, só ainda ter esse ponto como função social da rota, e quais de fato são os resquícios da ditadura que vemos nesse modo de agir da rota? Acho que a primeira coisa que foi o final, né? Porque a gente tinha uma guarda civil, né? E ela trabalhava e ela não era militarizada, né? Inclusive tinha uma forma diferente de acesso. E se eu não me engano, precisava ter segundo grau completo, ou acho que era ginasial, né? Na época. E aí você tem uma fusão entre a guarda civil e a força pública. Só que a força pública acaba fagocitando a guarda civil, que tem realmente um aspecto civil, e passa a ter um caráter mais militarizado. O caráter militarizado veio muito da missão francesa, que primeiro veio para a polícia do estado de São Paulo, para depois ir para o exército, né? Esse movimento também é interessante, inclusive porque era a época do café com leite, então tinha uma força muito grande no estado. O estado era um dos mais ricos, e é por isso que a ditadura deve ter, ela condensou, na minha opinião, uma prática que é mais antiga, que é aristocrática, inclusive, de uma certa maneira, dos barões do café. Porque a nossa polícia foi a primeira a ter aviões, por exemplo. Nem o nosso exército tinha na época, né? Nem sequer tinha aeronáutica. Então você vê que a polícia de São Paulo, pela força do café e pela economia, ela foi desenvolvendo uma formação militar muito mais robusta do que o resto do exército naquela época. Quando a gente vem para a ditadura, você vê que a força pública ela vai fagocitar o caráter civil. Exatamente porque tinha-se a ideia de ordem e disciplina. A ideia de ordem e disciplina é sempre muito complicada, porque está sempre em jogo um rumo já dado. Então, assim, já tem um rumo dado para a sociedade, e aí entra a questão da atuação contra o que era chamado de guerrilha, né? Porque, na verdade, era resistência, né? Eu nunca vi, por exemplo, chamar, né, a resistência francesa durante a Segunda Guerra de guerrilha, né? De bandido, terrorista, pelo contrário, eram lutadores pela liberdade. No caso brasileiro, foi o contrário, colou-se a ideia de terrorismo, né? A ideia de que, na verdade, a ditadura estava combatendo o fantasma do comunismo que ia se instaurar no Brasil de uma maneira ou de outra. E aí surge, no final, uma ronda bancária, né? Ali, quando pega o primeiro batalhão de policiamento de choque, Tobias de Aguiar, né, que foi um dos presidentes da província de São Paulo, muito antiga, fundador, inclusive, da Milícia Bandeirante, como chamava, que foi o primeiro a instaurar ali, que inclusive está no hino da Polícia Militar, o 130 de 31. E aí você vê que a atuação ela não é moldada, porque exatamente o Brasil tem um problema, e vários pesquisadores falam isso, que é um problema de mandato. Então, quando acaba a ditadura, que ali foi criada a rota para fazer rondas bancárias no começo e depois constitui ali a sua ideia de contra-guerrilha urbana e rural, para ser um braço armado dentro da cidade e do Estado, ela perde esse caráter contra de manutenção política, na verdade, de um regime, e ela volta-se à ideia do crime, porque essencialmente são perturbadores da ordem. Então, essa ideia de perturbação da ordem, perturbação do progresso, faz com que haja uma continuidade de saberes e práticas, porque afinal de contas, como foi o batalhão lá, antes de ter existir a rota, o batalhão primeiro de choque, né, foi que foi para Canudos, então tem uma história muito grande, ou dando golpe, como foi no caso, ou tentando dar golpe, como foi no caso de 32, na Revolução de 32, ou mantendo algum regime, a rota sempre atua de maneira política. Quando vai para o crime organizado, para o crime organizado não, para o crime comum, eles agem da mesma forma, porque a ideia é de que o crime atrapalha o trabalhador, o desenvolvimento da nação, que são pessoas que estão atrapalhando o desenvolvimento das pessoas que realmente trabalham e estão afeitas dentro de uma ordem operária, na época que era operária, por exemplo, a repressão à greve, a rota também foi muito utilizada contra greves durante a ditadura. Então, toda essa ideia de ordem acaba atravessando essa ideia de como dirigir o batalhão. E aí é óbvio que vai moldando de acordo com a necessidade. E aí chega agora em 2009 que eles realmente modelam para o novo moinho, né, do batalhão, que é o combate ao crime organizado. Agora, o que é o crime organizado? Não se tem uma narrativa dos próprios policiais. É a ideia só do vínculo imediato ao PCC, ou então os comandos que são do Rio de Janeiro, Terceiro Comando Puro, Amigo dos Amigos, Comando Vermelho. Então, e uma ideia de máfia também, que é muito pulverizada, e a sua presença no Estado seria diminuta, mas o PCC acaba sendo o grande inimigo a ser combatido, exatamente como agora a gente está vendo com a polêmica do STF e com a decisão do Marco Aurélio de libertar o André do Rap. Então você vê que acaba sendo uma quimera, a gente acaba criando essa coisa, e aí por isso que justifica a atuação da Rota agora contra esse crime, porque eles serão temidos. E aí faz parte do desenvolvimento deles de pensar que agora sim, isso também se configura como terrorismo, inclusive por causa de 2006 e 2012. Então, para eles, justifica a atuação, e é por isso também que não há uma mudança efetiva no texto, né, do decreto ou dos decretos, que já passou por inúmeras pessoas, né, quase todas elas do PSDB, mas passa e atravessa todos os decretos desde quase da sua criação. E dá para identificar um momento específico que há essa troca de guerrilheiros como vistos como inimigos a serem combatidos pela Rota para a população periférica, pobre e negra? Olha, principalmente ali já no período da abertura, né? Já no período da abertura você tem a Rota sendo voltada para a periferia, que é onde, em tese, para eles, existia aí o crime em si é territorializado. Então, essa ideia, quando acaba essa ideia de guerrilha, já no período de abertura, ali na década de 80, de 83, 85, eu sei que ainda não era abertura plena e tal, mas, oficialmente, você vê uma mudança de comportamento. Então, eles vão com gente que rouba carro, gente que faz greve, então sindicalistas, aí pessoas que efetivamente cometem algum crime, e crimes de estupro, então eles acabam atendendo o comum. Só que eu acho que o essencial é que a ideia da subjetividade de se criar um monstro, né? Então, e eu sou contra isso de todas as formas, inclusive criar o policial como um monstro, né? Mas essa monstrificação do outro permite com que haja um nivelamento das pessoas. Então, não há uma diferença para eles de uma guerrilha Val Palmares, de a resistência contra a ditadura, do que um cara que está fazendo um roubo de carro, roubou um Fusca, como foi o caso do... No, um toca-fita, como foi o caso do Rota 66, né, que viralizou, que foram os três meninos mortos lá, depois de uma perseguição, né, que a Rota estava atrás. Então, você vê que há um elo, porque para eles, aquelas pessoas já estão em período criminal, e eles são criminosos por essência. Então, teoricamente, não tem por que tratá-los diferente. É aquelas máximas de fraseologia que a gente ouve muito, inclusive dentro das nossas famílias, que bandido bom é bandido morto, que está fazendo algo errado tem que ser punido mesmo fisicamente. Então, aí, eu acho que esse é o essencial, né? Isso que une para eles, tanto seja chamado de guerrilheiro, ou de criminoso comum, ou de um cara que pertence ao crime organizado. Todos são um desvio da sociedade, que então devem ser punidos à altura, sem nenhum tipo de cafuné, flor e etc. Você citou o caso do Rota 66, que é o livro do jornalista Caco Barcelos, que, querendo ou não, acaba sendo o primeiro grande ponto de ver a Rota de outra forma. Estou enganado? Não. A partir daquele momento, a sociedade paulista, pelo visto, ela vê que a Rota estava além de heróis. Poderia existir algo errado naquele meio, né? Quando três jovens de classe média alta aqui da... morreram nos Jardins, numa fuga de Fusca, como você bem disse, e o próprio livro do Caco, ele traz vários, um grande levantamento com casos da Rota em que boa parte das pessoas não eram criminosas, né? Quando acontece esse choque de realidade da população, como que fica a Rota e o seu modo de agir? Então, aí que eu acho que é uma inflexão, porque o ser criminoso acaba vindo na interação, né? Então, quando a gente realmente constrói, inclusive a gente vê algumas famílias falando, ele não tinha passagem, ele não era bandido, ele era trabalhador. Mas esse ponto de inflexão trouxe para uma determinada parcela de sociedade que a Rota só atua contra criminosos. Então, se morreu, é porque tem culpa. É que nem quando passa de carro e um monte de gente fala, tá sendo abordado pela polícia, é criminoso. Como se houvesse algum tipo de correlação, né? Porque, inclusive, tem parada por causa de fiscalização de trânsito. Então, as coisas não são conexas, né? O problema é que nessa disputa de narrativa, apesar da grande maioria das vezes correr realmente a incriminação em um corpo, algumas vezes a família daqueles que morreram são mais fortes em dizer que não era. Então aí é muito recorrente no texto do Carlos Barcelos esse tipo de realmente de comoção, porque as pessoas realmente são mais fortes para dizer que aquele corpo não era criminoso. E aí, por ter mais legitimidade social, aí a ação é questionada. O problema é que aí os policiais e aí uma estrutura de governo também é garantidora desse processo para legitimar a ação, exatamente para não perder tanto o controle da tropa, ao mesmo tempo não se sujar politicamente. Então compensou para muitos políticos insistir na incriminação e dizer que a culpa realmente era da pessoa que era morta. O problema é que no Brasil a gente quase não tem investigação sobre realmente a letalidade policial. E acaba entrando nesse limbo que é assim, eles são culpados ou inocentes? Então a gente nunca vai saber se houve uma troca de tiro de verdade ou não, e acaba virando uma mera disputa de narrativa. Porque então, por mais que passe pelo IML, por mais que a perícia toda diga que tá tudo bem, tudo ok, tudo bacana, que o promotor arquive qualquer que seja a denúncia contra os policiais, ainda há um problema que se criou com tantas ocorrências desse tipo. É de que muitas pessoas acham que a rota já é culpada por essência, ou que a Força Tática é culpada por essência, ou que o BAEP é culpada por essência, o que é um risco democrático, né? Porque você nunca vai saber o que um agente policial fez ou não, cumpriu ou não a lei, aí é muito complicado para a gente falar, bom, como acreditar numa instituição e ter previsibilidade sobre a atuação dela. Mas isso realmente não acabou virando uma política pública, pelo contrário, acho que a gente empurrou com a barriga ao longo do tempo. Porque por mais que houveram todas essas circunstâncias, eles foram, e muitos desses casos foram considerados meros incidentes. Poucos policiais foram punidos, outros foram transferidos, mas você não teve uma mudança efetiva, né? O que você teve mais foi um trabalho de relações públicas de fortalecimento de imagem. Então, por mais que você afastou um policial, você vê que esse policial que lá no Cacos Barcelo foi preso porque o próprio motorista da viatura falou que foi um homicídio por faca. Você vê que ele aparece depois numa filmagem, numa comemoração do aniversário do batalhão, fardado, só que sem os símbolos que são da própria polícia, da própria instituição. Mas ele estava lá. Ao mesmo tempo, a sociedade não problematizou essas ações, né? Virou casos esparsos, incidentes, quase que foi um efeito colateral em que a gente não problematizou e nem entendeu como uma forma de atuação. Inclusive, essa forma de atuação é tão complicada que um próprio policial de rota, quando estava fazendo o campo em 2011, ele tinha presenciado um roubo, né? E aí ele desceu de capacete, arma na mão e correu atrás de quem tinha feito o roubo. Só que aí uma outra viatura, que não era de rota, mas que seguia mais ou menos esse padrão, a hora que deparou com ele, já atirou, antes de perguntar o que tinha. Né? E esse modo de agir, de que é aquela frase, voltando à fraseologia dos policiais, de que antes sete me julgando do que seis me carregando, né, com a analogia de carregar o caixão e o próprio júri, então eles têm uma decisão muito rápida de levar ao outro o medo. O problema é que até aí o outro medo já é uma morte, já são famílias todas abaladas, então você tem um sistema todo que é violento por essência, né? E aí é uma transição que é muito complicada a gente perceber no decorrer do tempo, porque parece que mais fortaleceu a narrativa de que é melhor atirar primeiro e perguntar depois do que o contrário, né? E você falou justamente disso, né? Primeiro, agora desse padrão do criminoso, padrão do inimigo, mas também existe de fato um padrão do policial, né? Que foi a base da sua pós-graduação. Ó, a doutrina da rota, o ethos do policial de rota, para quem quer pesquisar, joga lá no Google, tá na revista As Cases, da UFSCar, tá todo o material disponível online, pode ler. E esse é o ponto que eu quero chegar agora. Existe também essa ideia de que um policial de rota não é um policial comum. E ele é um policial forjado, criado a partir do zero. Como que você identificou isso nessa sua pesquisa que você conta, Henrique? O que precisa um policial militar normal para virar um policial de elite, entre aspas, para virar um policial, da tropa mais matadora de São Paulo? Primeiro que eles tentaram fazer um curso que nem o BOPE, né? Mas eles não conseguiram. mas eles fazem e prezam muito pela seleção dos policiais. Mas mais do que exatamente a técnica, o condicionamento físico, como o GAT, o COI, ou o Grupo de Ações Táticas Especiais, ou o Comando de Operações Especiais, que são do Batalhão Especial, acho que são o Quarto de Choque, se eu não me engano, que tem cursos e você precisa fazer testes físicos, a ideia da rota é já trazer para si policiais que queiram trabalhar. E aí, nesse ponto, né, não tem que fazer remendo, que a ideia do policial proativo, que queira fazer as coisas, que vai, não tenha medo, que não queira ficar passando a hora na viatura. Então, eles fazem realmente uma seleção muito grande. Só que nessa seleção está embutida também a própria ideia de o que o cara aguenta. Porque um monte de gente pode falar, e já ouvi muitos policiais falando, que, mano, ah, pode matar, mata mesmo. E aí, quando o cara puxa o gatilho, ninguém sobra para dar respaldo para eles. Então, nessa ideia, eles fazem essa seleção também para outro policial. Então, ele tem que saber se portar como tal, e mesmo que tenha, tem que ter coragem de puxar o gatilho, segurar a ocorrência como um todo, para não deixar nada vazar e prejudicar tanto a imagem da rota, quanto a própria imagem do próprio policial, da guarnição, e deixar eles presos. Mas aí passa por um processo de seleção muito grande, porque você, em tese, você pode ir lá como policial militar, preencher uma fichinha, né, e ir lá entregar e eles te puxarem cedo ou tarde. Mas aí você tem que passar por um estágio, onde você vai passar por um escrutínio de uma tropa inteira. Então você vai circular entre as viaturas e vai aprender a fazer esse trabalho. Só que quando você está participando das ocorrências, quando você está aprendendo como funciona, todas as técnicas que a unidade usa, aí eles vão fazendo a seleção moral de como você se comporta, de como você se apresenta, se você limpa e tem o seu fardamento bem arrumadinho, se você está preocupado em limpar a viatura, se você equipa a viatura, se você está familiarizado aonde você vai trabalhar. Então eles têm uma preocupação mais geral, técnica e moral. A técnica seria mais o dia a dia, saber rua, saber como funciona. E do outro lado é a moral, quer saber, você está junto com o pelotão, você está junto com a companhia, você está junto com a rota, com a função, você vai merecer o braçal que vamos te dar, você vai seguir os requisitos de que é ser um policial de rota, ou seja, não ser visto bebendo fardado, principalmente com braçal e boina. Inclusive, eles fazem isso até dentro da própria unidade, eles ficam bravos se um cara chega e toma uma cerveja com a boina e o braçal, que é essa ideia de prezar pela manutenção da imagem perante o público. Então, quando eu estava lá, eles tinham até me falado que eles preferiam tomar café ou coca para evitar tomar refrigerante Guaraná, porque poderia se ter a ideia de que o policial estava tomando cerveja no horário de trabalho. Ao mesmo tempo, eles se preocupavam que levar dinheiro para mostrar e mostrar para os outros a quantidade de dinheiro que eles estavam levando, para ninguém falar e acusar eles de serem ladrão. Então, essa ideia de separar o joio do trigo e realmente aquela projeção de é reservada ao herói, eles fazem questão de ver a reserva e ver se aquele policial que entrou, que fez o estágio, está adequado à política do batalhão, está adequado ao trabalho que se espera dele. Inclusive de todo jeito, se for para matar, é para fechar, é para matar, se não for para não matar, não é para não matar, e é para cumprir ordem. Então tem tudo isso, eles são, nesse quesito, eles são bem fechados em si e eles constroem uma seleção muito próxima de relação de confiança e lealdade. De que forma esse estagiário de rota, ele tem que aprender a lidar com a morte? Como que funciona isso especificamente na rota? Já que é uma forma diferente de ver do resto da polícia. Tem uma relação muito mais próxima, tem uma normalidade maior? Tem uma normalidade maior, porque, como eles vivem dizendo, e quem quiser ir para procurar e colocar rota, diálogo de rota, o deputado Derrite, o deputado federal Derrite com o deputado estadual Telhada, então realmente eles têm essa ideia de que eles vão para o confronto. Então a ideia de uma polícia preventiva, ela acaba se esvaindo na produção da ideia de fazer um policiamento de rota. Que a ideia é ir ao confronto, ir atrás do perigo e atrás do enfrentamento. Então o cara tem que estar acostumado a se atirar, ver a pessoa morrendo, socorrer, colocar no carro, fazer todo tipo de coisa, porque era o que mais sempre acontece, né? Inclusive, teve a polêmica de 2012, aí baixa que não pode socorrer, né? Acho que foi com Alexandre de Moraes ou com o Fernando Grela, acho que foi com o Grela, que inclusive foi muito criticado, porque sempre o padrão era atira e acaba socorrendo, porque estão sempre aquela argumentação de que é pela vida do cara que foi baleado. Mas aí sempre tinha aquela crítica que era, na verdade, uma alteração de local do crime. Então, quando baixa essa normativa, o policial vai ter que se adaptar. Mas como eles procuram o confronto o tempo todo, eles se orgulham desse ethos heróico de enfrentamento, que seria o contrário de uma polícia ostensiva, que busca, na verdade, a prevenção, não a repressão, em primeiro lugar, tem um conflito de interesses, e o policial que entra lá é para fazer isso, é para fazer repressão, que eles chamam de qualificada. Então, seria essa ideia de enfrentar o criminoso, atirar quando tiver que atirar, se ele morreu, o problema é deles. E aí, voltando à conversa lá do Derrite do Telhada, você vê que com eles, como passaram na rota, e isso é público, de duas figuras públicas, políticos nossos, né, que estão aí servindo tanto o Estado quanto a nação, eles falam: não, infelizmente, ou nem na infelizmente, ladrão tem que mais é ir para pedra, tem que cancelar esse CPF. Então, o policial, ele tem que saber, assim, tipo, que a vida daquele cara que é criminoso tem que ser descartável. Então, o cara não pode pensar em lei, em coisa e tal, lei no sentido de, não é acusação do ilegal de fato, mas o cara não tem que ficar antecipando nada, ele tem que estar preparado para ação e puxar o gatilho, porque é isso que se espera dele, um guerreiro, um cara de rota, que tem um espírito de combate. E tem vários casos de muitas mortes causadas por ações da rota, né? Como o massacre do Carandiru, que a rota foi uma das tropas que entrou na casa de detenção em 92, com 111 mortos. Tem a Operação Castelinho, em 2002, com 12 mortos. Tem também a série de ataques contra o PCC, de 2010 a 2012, uma espécie de guerra do PCC especificamente contra a rota, que foi escalada para isso, né? Também tem Várzea Paulista 2012, tem Guararema 2019, várias mortes, uma ação com muitas pessoas vítimas. Pegando esses 50 anos, era o que se esperava de uma tropa como a Rota, que foi criada para ser o que é? Se você pensar na ideia de ditadura, e como foi, o próprio Marighella foi tipo triturado na base da metralhadora quando encontraram ele, outros tantos também, que eram ações parecidas com o que acontece hoje, né? Que a ideia de uma polícia que, em tese, seguiria e prezaria dentro das regras democráticas é você ampliar a desvantagem daquela outra pessoa que está em processo de persecução, ou seja, você está indo capturá-la, como no caso, por exemplo, agora das ações da Polícia Federal. Então, essa ideia você minimiza as possibilidades de confronto, porque, ao mesmo tempo, não é só a preservação da vida da pessoa que vai ser presa. A pessoa que vai ser presa também, ela vai fornecer, e muito por causa da ideia da delação premiada, é você capturar com uma ideia de ativo de inteligência. Então, você pega para fazer uma entrevista, você fazer os procedimentos de interrogatório para construir mesmo um processo investigativo que vai além daquela pessoa. Só que quando você vai para essa lógica de combate, como no caso da ditadura, a ideia que chamariam de regra de engajamento, inclusive o general Heleno falou isso sobre a atuação desastrada dele no Haiti, que era exatamente que aquela pessoa que já está no cometimento de crime, você não tem que dialogar com ela, né? Essa é a ideia. Em vez de você chegar e organizar uma operação, e aí eles chamam isso tudo que eu estou falando de fantasioso, para então cercar, impedir que aconteça um confronto, que saia do controle, que pessoas, inclusive civis, sejam abatidos no meio do caminho, na verdade é uma ideia de você maximizar o risco para aquela outra pessoa que você está indo atrás. Então, fatalmente, isso gera uma mortalidade muito maior. Porque, no final das contas, o que se tem é essa regra de engajamento que eles falam que não se negocia com pessoas com fuzil. Mas, ao mesmo tempo, não se fez uma política anterior de limitar a compra de fuzil, não de se regular a venda de armas no geral, que é um problema no Brasil, inclusive no governo atual, né? Foi totalmente extirpada todos os decretos, inclusive que eram do Exército, para esse controle. Então, você tem uma política que preza muito mais pelo combate e quer lidar com as coisas num plano imediatista, né, num plano já do crime ocorrendo, que é a ideia do flagrante, da produção do flagrante, que você, na verdade, você fatalmente vai levar um confronto, nos casos se o cara estivesse esperando, né? Ou se você, na verdade, vai levar a uma morte e um massacre. Porque no caso, né, que é o caso diferente do... No caso diferente do Carandiru também, é bom pontuar, né? Porque nesse caso era uma outra perspectiva, já era em ambiente fechado, tinha um outro procedimento e o procedimento não foi seguido, né? Então já tinha também a própria ideia de vingança quando eles entraram nos pavilhões, não só os policiais de rota, mas de outras unidades de choque também. Mas nessas ocorrências específicas contra o PCC e contra o crime organizado, é a ideia realmente você maximizar a insegurança. Então, fatalmente, chegaria-se ao confronto. E aí, sabendo se foi legal ou não, que fica naquele limbo que eu comentei, há uma produção de mortes massiva. Inclusive, porque em 2012, no caso de Várzea Paulista que você citou, já era um caso que muitos policiais tinham morrido. Então, o caráter também de você, do policial, de extravasar e aí dar um recado também usando a morte, parece muito claro nessa ação, né? No Compre Bem também, em 2011, parece que a morte acaba aparecendo como um simbolismo daquilo. Se você não quer, é como o Witzel resumiu, se você não quer morrer pela mão da polícia, você saia de Bíblia e não de fuzil. Então essa ideia de moralidade que parece organizar a vida do engajamento policial da rota nesse sentido. É, até em Várzea Paulista teve aquela famosa frase do Alckmin, né, de que quem não resistiu ficou vivo, né, sendo que praticamente todas as pessoas morreram na ação, né. Eu queria saber até que ponto essa vingança também faz parte do modo de agir da rota. Então, é que acho que todo mundo acostumado, não sei quem assiste filme policial, já viu algum blockbuster do tipo. Então, essa ideia de traçar limites a partir de um combate, né? O Clausewitz falou bastante isso, mas ele é da época napoleônica, vejo que a gente não avançou muito, né? Que é a ideia de você colocar um limite a partir da violência. Então, da política, que é o primeiro capítulo que ele faz, a tendência é de um confronto, e aí totalmente fora do escopo democrático, né, porque ele estava pensando numa outra coisa, guerra de nações e coisa e tal, mas a ideia de que a violência por si só, ela só vai se agravar a partir do momento. Então, se eu vou lá e mato um, você mata dois, e se eu mato dois, aí você tortura, você mata, aí eu torturo, mato, e aí vai fazendo uma escalada de violência e de atrocidades. Então, em determinado momento, a vingança é sempre demonstrar que sempre vai haver uma resposta. E que a pessoa, em tese, se ela fizer e romper a linha, que é atirar num policial, que é matar um policial, ele vai morrer. Que é basicamente uma estruturação do conflito que não passa pelo judiciário, não passa pela política, não essa política institucionalizada, mas por uma política de combate, né? Então, essa vingança vai estar presente nessa medida. Então, assim, quais são os limites? Então, já teve alguns casos de ouvir durante as pesquisas que era aquela ideia de que não se mexe com família, porque todas as pessoas estão expostas. Então, tem um acordo que não precisa ser claro, é tácito. Ninguém mexe com família, porque senão a escalada da violência vai chegar até a família, né? E tem, óbvio, se você pensar nos familiares de preso, muitas vezes eles estão expostos nos dias de visita. Então, você dá um recado através da morte dizendo: olha, esse é o limite, se acontecer de novo, vocês vão morrer. Então, é como o Tropa de Elite também resumiu, o primeiro, que é aquela ideia de que vão buscar quem matou. E também tem na fraseologia, de novo, desculpa perturbá-los, mas é essa ideia de que nós não vamos chorar e não vamos ficar em luto pelo dos nossos até causar a dor e o luto para os outros, né? E responder à altura aquilo que foi cometido de crime e de vilipêndio, que é matar um policial. E aí também na cultura pop aparece muito isso em filme, né? Aquela ideia de que se um policial morrer, aquele que matou vai morrer também, né? E aí passa a longo, tipo, muito longe da justiça, do processo penal e das regulações de uma democracia. Peço desculpa pessoal, estou com probleminha na linha de contato aqui, estou chorando aqui, peço desculpas para vocês. Seguinte, até que ponto os políticos têm culpa nesse modo de agir da rota? Porque é algo histórico. Lá atrás tem o Maluf, que usa a lógica do rota na rua, inclusive em várias campanhas políticas. O Alckmin também usou isso em determinado momento, quando citou muito os índices de criminalidade do Estado, e obviamente a rota está nesse meio também. aí põe Castelinho, aí põe essa guerra ao PCC. E mais recentemente o João Dória fez isso agora, quando ele promoveu a ideia dos BAEPs, que são tropas descendentes da Rota que atuam no padrão Rota, isso da aspa dele, né? Quanto essa política do confronto, do combate, ressalta com a atuação da Rota? Tem um peso, mas eu acho que o peso é mais no controle e na gestão, né? Eu vi a Ponte entrevistou a Samira, né? Ela faz esse balanço de um pêndulo, né? Também tem o Cante de Lima, que fala do pêndulo também que passa pelo policial e depois vai para o militar. O da Sabrina, da Samira, seria mais essa ideia de ora controla o homicídio, ora não controla o homicídio, mas também nas pesquisas da Jaqueline Sioreto, minha orientadora, da Giane Silvestre, da Maria Carolina, estou citando para mostrar que ainda tem um monte de visões, essa construção passa muito por uma cultura profissional que se tem. Então, o que você tem muito dos políticos que eles fazem, na verdade, é uma gestão dessa cultura. Inclusive, porque se você for olhar para a trajetória e a história da Rota, você vai ver que em muitos momentos, quando houve um ápice de uma crise de imagem que chegou a afetar as pessoas, inclusive um ex-oficial, promotor, que foi o caso do Fleury, ele não pensou duas vezes, em trocar uma estrutura da Rota e fazer com que ela parasse de agir. Inclusive, isso é que o Ferreira Pinto, quando assumiu em 2009, né, o secretário Fernando Ferreira Pinto, ele fala, porque ele diz que não tem coragem. E, na verdade, não é questão de coragem no sentido de enfrentar o crime ou não. É puramente uma questão de imagem, gestão de imagem de segurança pública. Se a ideia de um crime cometido por policiais e que as pessoas estão vendo e estão chocadas, como se fosse um homicídio, coisa e tal, tem uma gestão e as pessoas falam, ó, coloca a Rota dentro do quartel, a quartela elas. A quartela, a viatura, a quartela os policiais, eles vão sair só para missões específicas, que também está dentro do escopo, né, que seria um patrulhamento, mas eles não vão fazer nada. Mas nesse momento, você vê que também é uma gestão dentro da própria corporação, que são os limites que são testados o tempo todo. Então, no momento que o policial for para a rua, se ele achar que é uma oportunidade de puxar o gatilho, seja por diversos motivos, ele vai fazer. Mas também vai aturar a consequência daquilo, porque os policiais eles vão acusando as gestões, inclusive do Alckmin, de punir policiais que puxam gatilho. Inclusive, de novo, citando Derrite, ele foi para Paulista junto com o Coronel Heleno, o General Heleno, e falou que ele foi punido. Então ele foi para o Pombeiro por causa que ele matava ladrão. Então a ideia de que aquele governo não apoia matar ladrão, ele não apoia o combate à criminalidade, mas querendo ou não, ele precisou ser afastado, inclusive de arma, para que então a polícia, fazendo uma gestão de imagem, não deixasse que reverberasse casos de homicídio. Óbvio que quando parece uma pauta de segurança pública de quem fala mais grosso e é mais violento, aí parece que é uma utilidade maior, como no caso de 2006, 2009 a 2012. Então, quando vira um palanque político, aí os políticos realmente são muito responsáveis pela atuação, porque eles não fazem um contrapeso, eles não fazem uma gestão daquela cultura organizacional que direciona os policiais para uma determinada regra de engajamento, que é como eu estava falando. Se estiver armado, mata. Se o cara descer armado, você não espera, se atira. Então, esse controle, ele perde. Porque realmente ninguém vai querer fazer, porque então se entrega na mão da Polícia Militar o fazer da segurança pública, né? O que a gente está construindo no GEVAC, falando do protagonismo da Polícia Militar no estado de São Paulo, que só cresce investimento há muito tempo, né? Inclusive está no livro da Giane, que ela colocou, inclusive, o tanto que foi direcionado para a polícia em termos de financiamento nesses últimos anos, e é estrondoso. Só que então o político, nesse sentido, ele vai só fazer uma gestão da própria campanha. Mas ele não parece ter controle efetivo sobre a tropa, né? A Jaqueline Muniz costuma dizer muito que os secretários hoje em dia, ou os próprios governadores, eles são meros coadjuvantes no fazer da segurança pública. Porque, na verdade, eles entregam tudo isso na mão daqueles que eles acham que têm mais expertise. Ou seja, os coronéis dentro da própria instituição e os delegados, também no caso da Polícia Civil. Mas aí você vê que, nesse sentido, quem vai ter mais responsabilidade são os comandos de batalhão, os comandos de os comandos maiores, que seriam comando de policiamento de choque, no caso da rota, ou os comandos de policiamento de área, no, ou metropolitano, no caso da capital e da região metropolitana, os policiamentos do interior. Então, aí vai com a cara, de acordo com a cara do comando, que vai fazer uma gestão de crise, na verdade. Que é, na verdade, o quanto é excedente matar ou não. Então, esse papel parece muito mais forte na mão dos oficiais que estão fazendo essa gestão do que efetivamente na mão de um governador ou de um secretário. Mas, claro, que quando fala que pode matar, um monte de gente vai se sentir confortável achando que realmente não vai ter responsabilização ou que então não vai ser julgado, que na verdade está sendo valorizado um trabalho policial de fato. E você, a gente conversou essa semana, para quem não sabe ainda, a Ponte vai publicar amanhã um especial sobre os 50 anos da Rota. Vai estar no ar amanhã, então, dia 15, exatamente essa data dos 50 anos. E você me falou algo muito interessante, eu fiquei pensando nisso, que para você tinha uma rota antes do Coronel Telhada e uma rota depois do Coronel Telhada. Eu queria que você explicasse um pouco essa diferença, o que que ele fez de tão diferente assim na rota? Primeira coisa que eu acho que ele fez de verdade foi porque ele, o Ferreira Pinto também passou, ele era da mesma turma de oficiais do Fleury, né? Eles fizeram a Academia do Barro Branco juntos, né? E ele já tinha assumido, acho que uma parte da segurança pública na época do massacre do Carandiru, né? Porque houve uma troca de pasta, umas mudanças de peça. Só que quando o Ferreira Pinto ele vai assumir a pasta de segurança pública, depois de sair da pasta da gestão penitenciária, da SAP, ele vai com aquela ideia de que ele precisa fazer uma mudança gigantesca na rota e que precisa trazer aquele ethos da década de 80, 70 e 90 de novo para o batalhão. E para isso, ele vai buscar um dos oficiais que passou por lá na década de 80. Começo da década de 90, o cara que ajudou a criar o GAT, como ele diz, e coisa e tal, como um responsável por reformular a rota, levando ela para aqueles marcos históricos, né? Aquele marco que eles consideram de enfrentamento da criminalidade, né? De uma rota que dê medo, e que aí, nas palavras do próprio Ferreira Pinto, voltando à periferia, onde ele acha que a rota é mais necessária, e não é acovardada dentro do quartel. Então, quando o Telhada é escolhido como o homem a ser feito, você tem que pensar um pouco na biografia desse homem que passou pelo o tático móvel do 4º Batalhão, foi aprender com os policiais mais antigos da rota, que às vezes tem o um nome que aparece no Rota 66. Ele foi aprender como funcionava aquilo com as praças da polícia, com aqueles que estavam na rota há muito tempo. Então, é essa visão que quando ele volta, ele traz com tudo, só que com um plus, que na verdade é a ideia de, que esse adendo, na verdade, que é a ideia de fazer dela uma marca forte. Porque realmente, quando ele assume em 2009, poucos coronéis ou tenente-coronéis, na verdade, como era o caso dele, tinham passagem, por exemplo, de ele mesmo como tenente-coronel ter tido uma ocorrência que eles chamavam de resistência, né? Agora é morte em decorrência de intervenção policial. Mas ele tinha, como tenente-coronel, comandante de um batalhão de centro. Então, ele realmente tinha uma biografia muito alinhada com aquela história antiga. Só que ele também tinha passado pelo SBT. Ele tinha sido segurança do Gugu, fez bico, sempre fala que nunca escondeu, que ele fazia mesmo, que precisava, coisa e tal. E ele aprendeu muito essa ideia midiática, né? Então, quando ele vai para a rota, parece que a rota ela deixa de ficar enclausurada ou fazer só as coisas que ela fazia na década de 80 e passa a ser televisiva. Tanto que ele é um dos primeiros a participar daquele programa Operação Policial, que acho que era da Rede TV, Polícia 24 Horas, que era da Bandeirantes. Então ele vai fazendo com que a rota seja mais vista, que seja propagandeada como a polícia de verdade, uma polícia heróica que combate o crime, né? E é basicamente um reality show de uma série policial. Então aí a primeira coisa que ele faz também internamente é trazer o R que estava na porta do fundo para a porta da frente. Para a gente seria uma mera ocasião, né? Tipo, uma mudança simples que não tem nada a ver. A viatura tá lá, você tem um R que está em alguma das portas só para saber de onde é a unidade. Mas para os próprios policiais, essa era a ideia de, tipo, era a renovação da rota. Porque no começo da rota, o R era na frente. Não tinha nem brasão da Polícia Militar. Mas alguns oficiais achavam isso um absurdo, que primeiro é a Polícia Militar e depois a rota. Então, o que ele faz é fazer realmente essa volta de marca e levar aquele R de rota a um caráter de cultura pop. Então, você vai ver as ocorrências, você vai ver hoje, você coloca no YouTube, tem um monte de vezes que aparece policiais, policiais falando. Então, você sai de uma ideia que era de antigão, lá dos policiais antigões, de mais antigo, de que na verdade era na moral e sem escândalo, a ideia de um herói solitário que está à parte da sociedade, cumprindo seu papel, e se ele puder pegar as coisas dele, trabalhar, voltar para casa sem ninguém conhecer, ok. No caso do Coronel Telhada foi o contrário. Ele abriu para o mundo e falou: olha, essa é a marca Rota. Vejam a Rota, Rota, Rota, Rota, Rota, Rota. Tanto que ainda fez, ele se fez político, né? O Conte Lopes já era o mais antigo deles como político, mas também elegeu, né, como parte da sua estratégia de uso de mídia social, também mais outros dois. Porque eles foram para o Instagram, eles foram para o Facebook, e aí eles não só levaram a Rota, mas também como outras páginas. É que vão para o sangue na tela, né? Como um Datena 24 horas por dia, você vai levando ocorrências o tempo todo cortados de gente morrendo na mão de durante um assalto, de um cara sendo sequestrado, de alguém tomando tiro. Então você leva essa expectativa de medo do crime para a porta dessas pessoas que têm maximizado a sua insegurança. E aí, como venda de segurança, vem a ideia da rota de confronto ao crime. Então, se você quer. Você precisa da rota. A gente não tem medo de bandido, eles têm medo da gente. E aí, o que você prefere? Ter medo ou que eles tenham medo? Então, nessa escolha, ele fez uma marca gigantesca com uso de mídia social. Você acha vídeo da rota o tempo todo. E aí você vê que eles seriam uma rota 4.0, né? Tipo, 3.0 no começo, da Datena. Antes era aqui, agora. E aí você tem uma coisa mais mídia social. Uma polícia, uma rota mais voltada para comunicação também. O que permitiu, inclusive, na minha opinião, que ele se mantivesse no cargo tanto tempo. Porque poucos tenentes coronéis também, com crises de homicídio, com reportagens críticas muito fortes, se mantiveram, como o caso do Madia, como o caso de outras pessoas que tiveram aí a sua passagem pela rota encurtada pelo medo do governo de dar uma repercussão negativa. No caso, como ele e Ferreira Pinto apareciam todo o tempo na televisão, estavam no YouTube e se tornaram. Figuras públicas, ficou muito mais difícil você reconverter a narrativa. Ele virou um Capitão Nascimento de mídia social. E também tem gibi, tem filme, tem documentário, tem várias formas dessa rota pop entrar nas casas das pessoas, se popularizar. Como que você vê esse entendimento das pessoas como a rota, daquele sentido de um mal necessário para combater um PCC que existe? Como que essa popularização dela beneficia esse trabalho de morte? Eu acho que aí é um afastamento, inclusive, que ninguém conseguiu fazer, que é a ideia de que é a justiça, o que é a lei, o que é um Estado de Direito em si, como é que o Estado de Direito funciona, e as instituições e coisa e tal. Só que aí vem o sentimento de impunidade, que a democracia não ajuda em nada, então você tem toda a lei que existe, e aí quando você vê as coisas de fato acontecendo, as pessoas ficam de saco cheio, achando que tudo é impune, que o cara é preso e logo ele é solto, como no caso do André do Rap, como virou agora um grande fantasma da criminalidade, porque veio do STF, aproveita a incriminação ao STF, e esquece de um procedimento completo de justiça que vai deixando de cumprir os próprios regulamentos, a própria regra do jogo. Então, como a estrutura toda não cumpre, porque não tem interesse a regra do jogo, parece que a rota vem tapar esse buraco. É principalmente simbólico, né? A ideia de justiça. A justiça tem que ser feita. E no caso da justiça da rota, ela é imediata, ela é perceptível em determinado modo. Aparece, você vê na TV. Você não viu um juiz condenando um cara em segunda instância, como no caso do André do Rap. Pelo contrário, você viu o policial que estava do lado da viatura com o corpo estendido no chão e que estava ligado à facção que todo mundo acha super perigosa. Só que essa ideia de confronto, essa ideia de eliminação, parece ser muito mais palpável, mas deixa de entrever uma série de coisas que serão muito mais necessárias no controle do crime, que aquilo que, por exemplo, eu não me aprofundei, mas que a PF andou fazendo, que é o controle mais elaborado de investigação. Cortar o dinheiro das facções, fazer uma coisa realmente que seja de primeiro mundo, para dizer de uma maneira mais simples, né? Mas essa parte do combate parece muito mais vendável, é teatral, é uma coisa que agrada mais. Você tem a percepção de que a sociedade inteira viveu uma catarse pelo mero puxar de gatilho, porque um cara que a gente considera do mal monstruoso está ali morrendo na nossa frente, né? Como no caso de muitos vídeos, na época quando eu estudei também páginas do Facebook, do cara morrendo na frente de uma câmera. Então parece que isso dá a ideia de justiçamento, né? Dá a ideia de vingança social sobre aqueles que seriam os nossos maiores algozes, quando deixa, na verdade, de entrever o quanto é o fluxo de dinheiro, como no caso até deu escândalo nos Estados Unidos, de grandes bancos lavando dinheiro ou passando, né, o dinheiro pelas suas contas sem fazer qualquer tipo de controle. Então, como esse trabalho invisível, ele não é vendável também de uma maneira política, você vê que parece que as pessoas se apegam a uma figura de um herói, daquele policial herói branco ou fortão, que atira, que mata, que faz justiça e que representaria todos os anseios sociais. E aí que eu acho que todos as mídias já estavam preparadas, na verdade, para a rota só entrar, como no caso do BOPE, se quisesse fazer, que era só ocupar um espaço que faltava no Brasil, né? Criar realmente uma marca bem forte que as pessoas veem no dia a dia. Você não precisa de uma polícia idealizada americana ou canadense. Bom, Henrique, a gente está perto do fim agora, 19 horas e 56 minutos. A gente vai completar uma hora. Eu agradeço demais sua participação, você ter aceitado o nosso convite. Para quem está assistindo amanhã, tem então o nosso especial, está na página lá, ponte.org, é só acessar. Tem um texto contando toda essa história da rota. Vamos entrar em mais detalhes do que entramos aqui. Se a gente fosse contar tudo que tinha, que vai ter nesse texto, a gente precisava de uma live de umas 5 ou 6 horas, né, Henrique? Uma mesa. Por aí. Então, quem puder acessar lá, ponte.org. Quem puder também ajudar a nossa existência, é ponte.org/tamojunto, que é o nosso sistema de membresia. Só entra lá, tem várias formas com que você possa contribuir, manter a ponte de pé. E é isso, Henrique. Mais uma vez, agradeço a sua participação. É, eu que agradeço o convite, seu Arthur da Ponte. Muito bom falar e discutir sobre isso de uma maneira, né, que não seja aquele senso comum, naquela coisa de herói ou vilão, a gente poder matizar essa questão. As pessoas que tiverem, além desse artigo que você falou, tiverem mais interessadas, tem a minha dissertação, que é Confrontos de Rota, né, está disponível no repositório da UFSCar, pode colocar Henrique Macedo, Confrontos de Rota. Também tem alguns outros textos de outras parcerias, como eu falei da Giane, que fez também estudou casos de 2012, fazendo um estudo mais profundo, porque era de doutorado, né? Tem toda a produção do GEVAC, que a gente também está no Instagram, arroba gevac.fiscar. Se você tiver afim e com vontade, pode ir lá também. A gente tem site, toda a nossa produção está lá. E é bom quem puder ajudar, contribuir, não só ler, né? E não só consumir, mas fazer também acontecer. A gente está lá, estamos juntos. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, Henrique. Valeu quem está assistindo e até uma próxima. Valeu, galera. Valeu. Tchau.